Pode ser, então você remete o procedimento de acordo com o desenrolar se for melhorar a pessoa e a gente faz o procedimento ou então permanece no circuito. Ok, então o circuito de tráfego é sujeito ao tráfego evoluindo no aeródromo, decola pista 190, curva à esquerda, perna no vento, número PES ou no 1500, em coordenação com a torre 186. Caso afaste-se para procedimento 1935 controle, acione o código 0137. Autoridade, então, procedimento de intermédio local, decola 10, perna curva à esquerda, perna no vento, 1000 ou 1500. O controle vai ser 1935, para o acionamento 0137, o Força 2733. 0127, por gentileza. 0127, o Pátio Militar, POB 03? Tá com 04. 04, direcionar a chamitax 2733. Chamarei M143, complete a aproximação ILS, chame torre 186. Chama a torre 186, obrigado, boa noite. Tá 3894, livre ILS, lista para 2000 pés, o ajuste 9013, está autorizado para o de Duna. Autorizado, Duna, tá 3894, 2000 pés, confirme. 136143. Pouso autorizado, 120, 10 nós. Pouso autorizado, 120 com 10, 6143. Conforme o meu Lima, está pronto para iniciar e decolar. O meu Lima, reporte no ponto zero, pronto. Vai reportar, o Lima. Qual POB do Lima? 02. 02, tá. O meu Lima pro Nordeste, 128 nós. Autorizado Nordeste, 128. Papai do Lima. 6143, são tráfego, Robson 44, decolando da cabeceira 17 com pro Norte. Frente do tráfego 6143. Gente, da hotel onde chamará a torre 186, mantendo a posição no ataque do hotel e chame para ingresso e decolagem. 2733. Ok, autorizado o ataque do hotel, chama a torre 186. Romeu Lima, decolado 01, 1935, por favor. 1935, graças, senhora, até a volta. Lima. É. Seu triplo Papa Romeu Lima, decolado Alma 7, pro Nordeste, na sua escuta. Romeu Lima, sube, mantenha 500 pés, direto pro destino, reporte 20 milhas fora. Baixa lá, 20 milhas fora, o Lima. De voo 360, 360, via Upper, Zulu 7. Pista 10, decola mantendo reto até cruzar 2 mil pés, a terceira milha. Então, inicia pela direita. O perfil de subida é gole, Val, transição, o fito. 1935 é o controle, 186 é a torre, e acione 5425. 360 para Brasília, via Upper, Zulu 7. Boa noite, da Gole e Val. Recorda até a frente, acima após 2000, ou 3000, a curva direita. 1935 controle, 286 é o ator. 425 no transponder, o gol no 567. Neto, chame pronto, pushback, acionamento, gol. Sete. Quatro três a zero três direita 219. Obrigado. Solo Salvador, boa noite, Oxiname 1, 4, 3, livrou, não se escuta. Euro 4, 3, cruzou, livrou em frente, última esquerda, via, última não, penúltima, via Juliette, partiu no portão 0-1. Última esquerda, Juliette, partiu, posição 1 na pole, né, 1, 4, 3. Se tiver a penúltima, ok? Ciente, então, Juliette, penúltima, 1, 4, 3. Sete, portão 10 está pronto, puxar essa lá. Chame para o táxi. Salvador, gol no 601, autorização de tráfego 380 para o Galeão. 601, Galeão, já temos aprovação do nível 360. Número 1 para 4, só um instante, por gentileza. Aguardando, gol no 601. Zero um, pronto cópia. Pronto cópia, prossiga. Tá. aprovado o Galeão, nível de voo 360, via posição Bidev, upper November 857, restante conforme a rota do plano, decola a pista 10, mantenha reto até cruzar 2000 pés, a terceira milha, após curva direita, subida da AEL, Leda, após Leda, Bidev, controle 1935, a torre 1 no 8, decimal 6, 5423 ocorre. O 1601, aprovado Galeão, nível 360, via Baruíski 50 da Bidev, após o pé 9857 até Porto Seguro, após o pé Zulu no 6 até Grupo e após o pé Zulu no 4 até Barbacena. Decola da pista 10, mantenha pro até cruzar 2003 milhas, saída da El Leida Bidev, 1935, controle 1862, 5423 ao transponder. Correto, portão 7, reporte pronto. Reporta Arago, 1601. Boa noite, o Força Aérea 2733, no ponto de parada ao Delta, pronto. Torre Salvador, 3897. Nossa. Agilizado a linha e decola, o 2737. Só para informar que durante a operação do pushback aqui da aeronave, um carro da BR, um caminhão de combustível, passou aqui por trás da aeronave, ok? A revelia, tá bom? Tá, ok, nós vamos informar infra-aero. Aí a retaguarda tem um acesso do ataque Sui Lima e um acesso de veículos também. Se eu tiver condição de olhar a direita e a esquerda tem uma Kombi e a direita uma van. O certo seria ele manter posição e aguardar todo o procedimento de acionamento e táxi assim que liberado. Mas nós vamos acionar infra-aero aqui. Por favor, porque inclusive a gente sabe desse procedimento e inclusive o nosso mecânico que nos reportou aqui a situação, que ele não sequer parou, ele passou direto, entendeu? E nós vamos também fazer um ASR aqui, ok? Ok, eu saberia informar aí o tipo do caminhão, foi o caminhão aquele sol bomba ou o caminhão tipo pipa? Pega aí. Tá bem, claro. Muito obrigado. Controle Salvador é o Papa, Papa, Papa, Papa Charlie. Após decolar de esquerda do vento, ajuste 613. Esquerda do vento, 613, 2733. 50, chegada Mari, 10 com 3 ajuste. O Papa Charlie solicita a proa Duno. Ok, mantenha. Oi na proa de Itap, o Papa Charlie. Sente Itap e Papa Charlie. Tinto no 0, 3, boa viagem, tá 3897. 5013, pátio, última direita, Índia, ponte cega 186, boa tarde, obrigado. Bom, Salvador, gol 1567, portão 2, tá pronto pro push de acionamento. Eu vou vivir acionando o código 0234. Terra do vento através norte, visual com a aeronave nacional 2733. 2733, alonga do vento, aguardando instruções. Alongando do vento, aguardando 2733. Tem autorização para 3894? Proferida, pouso autorizado, 13089. Obrigado, autorizado, pouso 389. Afirma, informa o cara do Ronaldo Vento. Visual 567, após o Airbus da TAM passar a cauda, sentido ponto de espera, livre puxar, acionar no 2, chame táxi. Após a aeronave da TAM, está autorizado o push, reporte para o táxi, 567 da Gol. 33, gere base, reporte não. A gerando base, reportarei, 33. Boa noite, 1273, ciente da UIS, autorização, Confins 400, o 273, boa noite, UIS confere MN3 no altímetro, já teria já aprovado 360, copiaria? Copio. Conforme então, para Confins, autorizado nível 360, via posição bridge, apesulo 16, restante conforme a rota do plano, a pista é 1-0, mantendo a reta de decolagem até cruzar 2.000 pés, ou 3 milhas, então inicia curva pela direita. Perfil de subida da Auleda, após vida bridge. Controle 1935, a torre 1862 e o código 5435. Toda a passagem do cara, vai ali e mantém. Gente, após a passagem da nave, ali mantém 3897. 2733 autorizado, toca remetida 1289. Falei que toca remete 2733. Transportando órgão vital. Autorizado, chame táxi 601. Mais para o táxi 601. Bom, 1273, autorizado 360, bridge upper zulu no meio, após um fã plano, para Confins, decola 1-0, pós 2000 ou 3 milhas, pela direita, Leda, pós bridge 1935, controle 5435, transponder, gol 1273, na ponte 3. Gente, ponte 3, chame pronto, puxa, Fernando. Bota lá. 4-3-8-9-4, mantenha a posição antes do ataque do Sediulet. 3-7 da Gol, vai puxando o portão 7, transportando o órgão vital. Copiado, vai mantendo o Sediulet. 3-8-9-4. Boa noite, boa noite, é o Xané 6259. 6259, já temos aprovado o Guarulhos 360. Aguarde cópia um minuto, por gentileza. Muito obrigado. Salve Salvador, boa noite, gol 1940. 4-0, uísque em curso, altímetro 1013, já aprovado 360 Guarulhos. Número 2 da Copa, só um instante, por gentileza. Tá na guarda. Zoom 633, esquerda, perna do vento, ajuste 63. Esquerda, perna do vento, 63, 1897, autorizada a decolagem, 1389. 1899. Decolagem, 1897. Solo gol 1567, pronto pro táxi, 91 a bordo, autonomia de 3 horas e 45 minutos, tá alternando Campinas. Campinas 91345, táxi para direita, via Índia, ponto espera 10, 286, o time também de 13, boa viagem, gol 1567. Então via Índia, ponto espera 26 torre, gol no 567, obrigado. Para o táxi, gol no 601 com 158 a bordo, alternando Campinas, 3 horas e 43 de autonomia. Ajuste, está autorizado o sinal LS, reporte no localizador estabilizado. Ciente, vai descer para 2013, ajuste, autorizado final do localizador, reportará estabilizado, tchau. Do ILS, perdão, reportará estabilizado, tchau. Zero. E aí? Índia, ponte espera 18.6, obrigado, boa noite. Tá 3894, posso sair do 37 igual à sua esquerda? Ingresso Juliette, portão 8. Faça passagem do tráfego, ingresso parte para 08. Tá, 3894. Poxa, né, minha 259 tá cópia. A sua escuta prossegue. Aprovado Guarulhos, nível de voo 360, 360 via Operis 50. Decola a pista no zero, mantém a reta até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas após curva direita. Perfil de subida da El Leda após Leda direto Bidev. Controle 11935, a torre 18612 e o código 5421. Gente, autorizado 360 Guarulhos, na Operis 50, decola da 10, mantém a proa. E a terceira milha, na saída da El Leda após Bidev. Controle 1935, torre 18.6, transponder 5421, é o Oceano 6259. Portão 01, no chame pronto. Amaremos, obrigado. Obrigado, gol 940, pronto para cópia. 940 para cópia. Dota 3603, 150 para Edmari. 3603, identifique, esse mantém o nível 050 na proa Edmari, o ajuste 1014. 3650, 14, 3603. 6. Gente, autorizado Guarulhos 360, conforme via pelo 50, recorda no zero, mantém em frente após 2003 milha, curva direita, no perfil da El Leda, Leda Bidev, controle 1935, torre 286 e o transponder 5443, o gol 940. Correto, portão 62, chame pronto para o Chibex na reta. Chamará. Ao zona 9, esquerda, perna do vento. Esquerda, perna do vento, 2733. Atenta ao carro urbano, autorizado a decolagem 120, 189. Autorizado a decolagem 10, voo 97. Voo no 601, ali mantém no 0. Ali mantém no 0, voo no 601. Vito, desça para 3 mil pés, 1014 ajuste, é o número 2 na aproximação. Reporte estabilizado no curso localizador. Perfil de 14, contagem livre da restrição de pelo? Está livre da restrição. Desça para 3 mil pés, o Romeu Confirito. 3 mil de 14, Romeu Confirito. Os 2165. 1935, 9567, boa. 320, 0389, poderia voar a Bidev, senhor? Não, mantém a saída dela. Mantém. Está autorizado então aí a puxar a aeronave até a posição de início de reboque? Vai chamar para ingressar no pátio principal, Federal Serra Delta Lima. Combinado. Alinhando aqui, chamo de volta. Obrigado aí. Beleza, coordenar o 400. 01 autorizada a decolagem, 120, 10 knots. Decolagem autorizada, pista no 0, gol no 601. E733, faça uma base curta, reporte na final. Base curta, reportaria na final, 2733. 897, chame Recife 251, alternando 3325. 351, 3325. 935, bom gol. 1935, boa noite. Salvador, boa noite, gol no 601. No 601, boa noite. Contrato radar na decolagem, se bater 360, saída da El. Saída da El, gol no 601, subindo 360. Solicita quando possível. O Arleda, corvo que está transportando órgãos vitais. Ok, ciente, copiado. Papa, Papa Charlie, estabilizado, visual com a pista. Papa, Papa Charlie, complete aproximação e chame Tom em 1862. 186, Charlie. O meu Golf Vitor desça para 12 mil pés. Autorizado o ILS, vamos estabilizado, com 1014 na última. Descendo para 2014, autorizado o ILS, mas reporta estabilizado, o meu Golf Vitor. Vou no 567, vou... Corrigindo, vou e manter o perfil da saída. Mantendo o perfil, 567, solicitou para coordenar aí o 400, por gentileza. 400, aguarde. Voo no 601, vou na pro de Leda. Vou a Leda agora no 601. Vitor, inicie redução para aproximação. Reduzindo, Golf Vitor. Aos 2,6, curva esquerda e ingressa no vento. Esquerda, perna do vento, 2,7,3,3. Reduza para 2109. 2109, é. Ó, controle, gol no 601, solicita coordenar voo ABDEV. Sente, aguarde. Controle, tá estabilizado o localizador, o Golf Vitor. Golf Vitor, complete a aproximação e chame